pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas, nessa segunda parte da Hora da Misericórdia, que bom estarmos juntos, não é? Hoje, Sagrada Família de Nazaré, domingo, vamos juntos deixar que a Palavra de Deus ecoe em nossas vidas. Eu quero de todo o coração, gente, já foi o Natal, estamos entre Natal e Ano Novo, dizer muito obrigado, viu? Obrigado a você que nos ajudou durante todo esse ano. Obrigado por você que começou e fidelizou. Mas ao mesmo tempo, que tal você se tornar parte da família Evangelizar é Preciso? Através do 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. E digo mais, no dígito 1, você liga para se tornar novo colaborador. Mas faz mais de um mês que você fez ou não recebe o jornal? Por minha conta e risco, pode ligar. 0 operadora 41 8401-0909, dígito 8, para reclamar e podermos ajustar as informações. Agora, antes da Palavra de Deus, na Hora da Misericórdia, eu quero lembrar que toda sexta-feira é Jesus Misericordioso. Toda sexta-feira. E eu fiz questão de que isso se prolongasse com os mensageiros e mensageiras da misericórdia. Você quer mais informação? Vai no site padrereginaldomanzotti.org.br e torne-se um mensageiro, uma mensageira da misericórdia. Sobre a Palavra de Deus, escute esse testemunho. Meu nome é Fátima, Rádio FM 87, Unaí, Minas Gerais. Um abraço, Unaí. Minha funcionária e eu rezamos o Terço da Misericórdia de segunda a sexta-feira. Tenho recebido muitas graças. Eu tinha um tendinite no pé, sarar só com repouso. Pedi com muita fé na Hora da Misericórdia para me curar. Recebi a cura. Meu filho Lucas, a rótula do joelho dele saía sempre do lugar, mas a fé é grandiosa. Pedi a Jesus que fizesse a cirurgia no joelho dele, pois foi feita. Tem uns 3 anos que não sente mais nada. Ele foi curado. Logo em seguida, o irmão Adriano, com o mesmo problema, fez o mesmo. Porém, tive um diálogo com Jesus. Faça o mesmo que fez pelo Lucas. Ele foi curado. sempre estou convidando as pessoas para sintonizar na rádio 87 para rezar o texto da misericórdia. Cada dia que passa, a minha fé aumenta mais. Muito obrigada, Amém. Fátima. Deus abençoe, Fátima. Deus a proteja. E você pode, em qualquer parte do Brasil, partilhar sobre o Terço da Misericórdia. É o mesmo número, 0-41-84010909, dígito 2. Bíblia aberta, cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor. E o texto de hoje, Mateus 2, 13, 15, 19 e 23. Pela palavra de Deus. Mateus 2, 13, 15, 19 e 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. José pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel. José voltou para a terra de Israel, mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um domingo que eu chamo domingo de dobradiça. De um lado, o Natal. O outro, Ano Novo. No meio, a dobradiça, a Sagrada Família de Nazaré. Hoje, em todo o mundo, se celebra a Sagrada Família de Nazaré. Por isso, é de grande valor que rezemos agora: Senhor, abençoai, santificai a família. Senhor, abençoai, santificai a família. Porque você percebe que o eixo entre o Natal e o Ano Novo é a família. Que a grande boa notícia que os anjos anunciaram foi o quê? Pastores, vão a Belém e vocês verão o menino, José e Maria, a Sagrada Família. O texto que acabamos de ouvir nos fala de como o anjo conseguia ser ouvido por José. E digo isso propositalmente, porque Deus quer nos falar, mas nós, às vezes, não queremos ouvir. Portanto, José era um homem de profunda e fina sintonia, capaz de ouvir Deus que avisa: fuja para o Egito, protege o menino. Ah, se os pais, se as mães ouvissem mais a Deus, Deus que diz: proteja teus filhos. Se os pais escutassem, Deus que diz: tenha coragem de dizer não para os teus filhos, imponha limites, eduque com amor, mas com responsabilidade. Sim, o anjo que foi dizer a José: fuja para proteger, depois retorne. Deus continua a falar com os pais, porque Deus, e o Evangelho de hoje nos fala, confia aos pais a responsabilidade dos filhos. O Senhor é minha luz. O Senhor é a luz a nos guiar. Espírito de Deus, a Essa música que faz parte do CD Faça-me Crer, ela fala muito de Jesus. Jesus é a luz. Foi para José, para Maria, para todos nós. A luz divina é Jesus. Filho de Maria, Mãe Senhora, Pai. Protegei a família, Sagrada Família de Nazaré. A minha família, vossa é. Senhor, queremos pedir por todos aqueles que se sentem ameaçados na violência, pelas drogas, bebedeira, traição, adultério. Afaste esse mal que ronda as casas, que ronda e procura aprisionar a família. Amado Deus, haja na vida, transforme. E é nesse espírito que vamos pedir bênção sobre a família. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Na bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.